agora eu fico pela frente. Eu posso me sentar aí dentro da água. A ver. Aqui tem. Aqui tem caiu. Aqui tem um louco. Aqui. Para. A ver. No, mira, nos está escuchando. No, pero también. Cuidado.